já tirei a máscara. Não esconda o teu rosto de mim. Eis-me aqui, sem minhas armas, diante do fogo. Eis-me aqui, já tirei a máscara. Não esconda o teu rosto de mim. Eis-me aqui, sem minhas armas, diante do fogo. Só tu sabes quem vai ganhar, quem vai perder. Só tu sabes quem vai subir, quem vai descer. Só tu sabes quem quer sumir, quem quer aparecer. Só tu sabes quem vai desistir, quem vai permanecer. Eu quero ser.